vezes procuro entender por que você me faz sofrer. Desculpas já não curam mais um coração que vive a sofrer. Me esqueça, não ligue mais pra mim. Faz sofrer, desculpa, já não curto.